Capítulo 1. O problema da ética. Por que pessoas boas fazem coisas ruins? Charles Coulson. Chuck Colson, 1931 a 2012, foi um escritor, comunicador e comentarista de rádio bastante conhecido. Ex-assessor presidencial de Richard Nixon e fundador do Ministério Internacional Prison Fellowship, escreveu diversos livros, incluindo o livro Nascido de Novo, o que significa amar a Deus e agora como viveremos? Uma boa vida e a fé que uma vez foi dada a todos, que moldaram o pensamento cristão sobre vários temas. O programa de rádio diário que ele iniciou, chamado Breakpoint, alcança 2 milhões de ouvintes. Em 1993, Coulson recebeu o prestigioso Prêmio Templeton para o Progresso da Religião. O prêmio de US$ 1 milhão, bem como o valor de todas as taxas de ingresso e royalties dos livros, foram doados à Prison Fellowship. Em 2008, o presidente Bush dos Estados Unidos conferiu a Coulson o segundo prêmio civil mais alto do governo americano, a Presidential Citizen Medal, Medalha Presidencial dos Cidadãos, por seu trabalho humanitário com a Prison Fellows. O texto a seguir é a adaptação de um discurso que proferi na Harvard Business School em 4 de abril de 1991. Essa foi a primeira vez em que falei de ética, mas continuei a tratar do assunto daí em diante. Foi o que despertou o meu interesse por ética e continua tão pertinente hoje quanto o era 20 anos atrás, quando se leva em consideração acontecimentos como a quebra dos mercados financeiros em 2008, causada por desvios éticos do governo de Wall Street, dos credores e do público. É vital que as pessoas compreendam que existe uma lei moral a ser reconhecida e que é possível cultivar o caráter e a virtude em nós mesmos e no tecido da sociedade. A ética se aplica aos grandes temas da vida de nosso tempo. Independentemente de quem você seja e de onde trabalhe, seja na medicina, no comércio, no governo ou em qualquer outro lugar. O problema da ética. Harvard merece a reputação de ser uma universidade bastante liberal. Liberal na melhor acepção do termo, porque hoje vocês têm como palestrante na universidade um ex-presidiário. Harvard também merece a reputação de universidade liberal, na melhor acepção do termo, porque nos últimos 3 anos tenho escrito artigos que poderiam ser considerados muito impertinentes aqui em Harvard, nos quais descrevi meus pontos de vista a respeito da impossibilidade de ensinar ética neste lugar. E mesmo assim, vocês me convidaram para falar. Não estou mais envolvido com política, já cumpri minha pena em sentido literal e figurado. No entanto, é dificílimo observar o que está acontecendo no cenário político sem certo desânimo. Olhem para os 5 de Keating, 5 senadores dos Estados Unidos julgados, à bem da verdade, em seu próprio tribunal. Pouco antes disso, o senador David Duenberger, que é um querido amigo meu, foi censurado pelo Senado. Também passei algum tempo com Marion Barry, a ex-prefeita do Distrito de Columbia, que foi presa por consumo de drogas. E na Carolina do Sul e no Arizona, promotores federais denunciaram fraudes no legislativo. Vi um comunicado de imprensa em que o Departamento de Justiça se gabava no ano passado de ter processado e condenado 1.150 funcionários públicos, o número mais elevado da história da República. Ele se gabava disso, mas eu lia com uma dose de tristeza, porque parece o tipo de corrupção que se tornou epidêmica na política americana. Temos visto congressistas um por um: Coelho, Wright, Frank Lukens, das duas principais alas da política americana, serem censurados ou forçados a abandonar o cargo. Vemos agora o escândalo que talvez seja o mais cínico de todos, que envolve o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano, em que pessoas estavam usando indevidamente dinheiro do Tesouro Público, destinado a ajudar os mais pobres. Em seguida, vimos mais escândalos de espionagem nos últimos 5 anos que em todos os outros 195 anos da história americana. Pessoas vendendo a honra nacional em troca de favores sexuais ou dinheiro. O mundo dos negócios não está imune. Os escândalos referentes a poupanças e empréstimos são maus o suficiente à primeira vista, mas o fato de se encontrarem tão disseminados favoreceu na prática um tipo de mentalidade aproveitadora. Ivan Boesky, ao falar na Business School da UCLA 5 anos atrás, declarou: "A ganância é algo bom", e passou 3 anos numa penitenciária federal. Na semana passada, uma das maiores companhias farmacêuticas foi multada em 10 milhões de dólares por encobrir violação de leis penais. Isso também afeta o atletismo. Se lerem os jornais desta semana, viram que Sugar Ray Leonard acabou de admitir o uso de drogas. Ele havia sido exemplo para muitas crianças nas ruas. Pete Rose passou um tempo na prisão por causa de jogos de azar. O meio acadêmico também foi afetado. O presidente Donald Kennedy, da Universidade de Stanford, foi acusado de gastar cerca de 7 mil dólares em um conjunto de lençóis, provavelmente roupas de cama finíssimas, e cobrar o valor de modo impróprio em um contrato com o governo. Certo dia, um ganhador do Prêmio Nobel foi denunciado por apresentar um artigo fraudulento, e no dia seguinte, um professor da Universidade de Georgetown foi acusado de preencher um pedido fraudulento de subsídio do National Institutes of Health. Talvez o mais triste de todos os casos, pelo menos do meu ponto de vista, seja o de alguns líderes religiosos como Jim Swaggart e Jim Baker. Baker, a quem também visitei na prisão, foi processado por violação do que deveria ser a mais sagrada de todas as funções, falar em nome de Deus e ministrar ao povo conforme as suas necessidades espirituais. A primeira pergunta que me vem à mente é se estes são apenas exemplos de maçãs podres ou de promotores melhores. Talvez você consiga ignorá-los dizendo: "É só a natureza humana." Acredito que tenha sido o bispo Fulton Sheen, ao parafrasear Gilbert Chesterton, que uma vez afirmou: "A doutrina do pecado original é a única filosofia validada de modo empírico por 3.500 anos de história humana." Talvez você consiga ignorá-la também e diga: "É só a natureza humana." No entanto, existe um padrão aqui? Uma crise de caráter. A revista Time, em uma matéria de capa sobre ética, disse o que está errado. Hipocrisia, traição e cobiça desestabilizam a alma de uma nação. O Washington Post afirmou que o problema alcançou um ponto em que a decência geral não pode ser mais descrita como geral. A revista New Republic declarou: "Existe uma sensação destrutiva de que nada é verdadeiro e de que tudo é permitido." Reconheço, no momento em que o Washington Post, a revista New Republic e a revista Time, jamais reconhecidas como bastiões da moralidade conservadora e bíblica, começam a falar sobre um tipo de mal-estar ético, é que o limite já foi ultrapassado. Esses não são apenas casos isolados, mas um padrão emergente na vida americana. Nenhuma instituição é mais sensível a isso que Harvard. O ex-presidente Derek Bok pronunciou alguns discursos extraordinários, criticando a perda da ética na comunidade empresarial americana. Creio que alguns de vocês viram as pesquisas recentes revelarem que alunos de administração de empresas de todos os Estados Unidos, pela margem de 2-1, acreditam que o ramo dos negócios é, de modo geral, desprovido de ética. É um consenso muito frágil que mantém a confiança em nossas instituições. Quando a maior parte dos alunos de administração de empresas crê na inexistência de operações éticas, é preciso começar a perguntar se algo não nos está afetando de modo mais amplo que os exemplos isolados de mau comportamento já expostos. Creio que estamos experimentando hoje em nosso país o que prefiro chamar de crise de caráter, a perda das virtudes e dos limites interiores que impedem que a civilização ocidental entregue-se a seus instintos mais sombrios. Se vocês fizerem um retrospecto da história de Harvard, verão que o presidente, Charles Eliot, se sentia tão preocupado com o desenvolvimento do caráter quanto com o ensino. Perguntado por que devemos educar pessoas, Platão disse uma vez: nós as educamos para que se tornem pessoas boas, pois pessoas boas se comportam com nobreza. Acredito que devemos nos preocupar profundamente com a perda do que Edmund Burke chamava de valores tradicionais da cidadania republicana. Palavras como valor, honra, dever, responsabilidade, compaixão e civilidade. Palavras que soam pitorescas quando pronunciadas nessas redondezas. Por que isso aconteceu? Estou certo de que muitos de vocês estudaram filosofia no curso de graduação e, caso isso tenha ocorrido, estarão bem conscientes de que, ao longo de 23 séculos de civilização ocidental, fomos guiados por um conjunto comum de pressupostos que consistiam em um sistema transcendente de valores. Nem sempre ele se baseou no sistema de valores judaico-cristãos, embora eu considere que os valores judaico-cristãos tenham sido, como escreveu o eminente historiador Christopher Danson, o coração e a alma da civilização ocidental. Tais pressupostos remontam aos gregos e a Platão, dizendo que se não houvesse ideais transcendentais, não poderia haver concórdia, justiça e harmonia na sociedade. Ao longo de 23 séculos de civilização, a história do Ocidente, a continuidade da crença num sistema de valores transcendentes, quer seja o Deus desconhecido dos gregos, o Cristo das Escrituras revelado aos cristãos, o Yahvé do Antigo Testamento revelado aos judeus, ou como os pensadores do Iluminismo escolheram designá-la, a lei natural. Que eu creio não ser inconsistente com revelação judaico-cristã, essa crença guiou nossa conduta por 23 séculos, até a grande revolução natural ter início nos Estados Unidos. Essa revolução ocorreu em nosso país na década de 60. Alguns a consideram mais antiga. Paul Johnson, um dos meus historiadores favoritos, escreveu uma história do cristianismo, uma história dos judeus e o livro clássico intitulado Tempos Modernos. Johnson diz que, pouco a pouco, entre 1920 e 1930, as pessoas começaram a desafiar os pressupostos estáveis pelos quais as pessoas viviam. O conjunto estável de valores comuns e compartilhados. Na década de 60, a coisa degringolou. Aqueles entre vocês que estavam na universidade na década de 60 lembrarão de que os escritos de Camus e Sartre invadiram os campi americanos. Basicamente, eram o que Camus disse quando veio aos Estados Unidos e falou na Universidade de Columbia em 1947. Ele disse ao corpo estudantil reunido: não há nada. A ideia apresentada era de que Deus não existe. De acordo com esse ponto de vista, não existe valor transcendente. A vida é totalmente sem sentido, e a única forma de extrair algum sentido da vida é vencer o nada da vida com individualismo heróico. O objetivo da vida é sobrepujar esse vazio e encontrar paz e significado pessoais por meio de esforços autônomos. A maior parte das pessoas da minha geração descartava o que estava acontecendo nos campi como um modismo passageiro, como protesto, mas não era. As únicas pessoas que se comportaram de forma lógica na década de 60 foram os hippies. Eles fizeram exatamente o que lhes era ensinado. Se não havia outro objetivo na vida além de vencer o nada, então vamos sair, fumar maconha, fazer amor e desfrutar da paz pessoal. Depois, os Estados Unidos passaram pela grande convulsão de Watergate e do Vietnã, uma era sombria, e chegamos à década de 70. Pensamos que havíamos nos livrado dos movimentos de protestos da década anterior. Não. Simplesmente os incorporamos à cultura americana dominante. Foi o que deu origem à década do eu. Se vocês repararem nos best-sellers da década de 70, eles são bastante reveladores. Vencer pela intimidação, buscando ser o número um, estou bem e você está bem. Todos esses títulos diziam: não se preocupem conosco. Daí passamos para a década chamada por Tom Wolfe, o crítico social, de A Década do Eu. De maneira muito lógica, ela atingiu o ápice em meados da década de 80, naquilo que algumas pessoas denominaram de forma cínica a Era de Ouro da Ganância. O sociólogo Robert Bellah escreveu um livro intitulado Hábitos do Coração, uma expressão tomada do clássico de Tocqueville sobre a vida na América. Bellah examinou os valores de várias centenas de americanos comuns da classe média. Ele chegou à conclusão de que o ethos prevalecente na vida americana na década de 80 poderia ser chamado de individualismo ontológico, um tipo de individualismo radical em que o indivíduo é supremo e autônomo e vive para si mesmo. Descobriu que os americanos mantinham dois objetivos supremos: sensações pessoais intensas e sucesso pessoal. Bellah tentou descobrir o que as pessoas esperavam das instituições da sociedade. Das empresas, esperavam progresso pessoal, algo normal. Do casamento, progresso pessoal. Não causa espanto, portanto, que os casamentos estejam em apuros. E da igreja, realização pessoal. No entanto, a pessoa tornou-se a preocupação dominante. Ora, direi apenas, e tentarei ser o mais breve possível, que essa obsessão consigo mesmo destrói o caráter. É inevitável. Todas as virtudes pitorescas a que me referi, que historicamente eram consideradas elementos do caráter, não são páreo para uma sociedade em que a exaltação e a satisfação do indivíduo são os principais objetivos da vida. A revista Rolling Stones fez um levantamento entre os membros da geração Baby Boom, a qual pertencem muitos de vocês, líderes emergentes neste salão. Cerca de 40% deles disseram não haver causa pela qual poderiam lutar por seu país. Se não há nada por que vale a pena morrer, também não há nada por que vale a pena viver. Literalmente, quando isso acontece, o contrato social se desfaz e a ética se torna impossível. Como se pode manter um comportamento ético? A crise de caráter é perfeitamente compreensível. Quando não há valores absolutos, a palavra ética deriva do termo grego ethos, que literalmente significa tenda, estábulo, um esconderijo. Era o único lugar onde se podia ir e encontrar segurança. Ali podia haver descanso e algo de que se pudesse depender. Era imutável. Moral deriva de mores, que significa em constante mudança. Ética ou ethos é o normativo e que deve ser. Moral é o que é. Infelizmente, a vida dos americanos hoje é inteiramente guiada por determinações morais. Desse modo, não estamos nem sequer olhando para os padrões éticos. Os padrões éticos não mudam. São o esconderijo, o ethos, são o ambiente em que vivemos. A moral muda o tempo todo. Portanto, com a mudança da moral, se 90% das pessoas disserem que fazer determinada coisa é correto, então fazê-la é perfeitamente correto porque 90% das pessoas o dizem. Essa é uma noção muito democrática. A ética não pode ser democrática. Por definição, a ética é autoritária. Essa é uma palavra muito desagradável de proferir em qualquer campus dos Estados Unidos, e principalmente em Harvard, onde Arthur Schlesinger escreveu uma investida muitíssimo bem fundamentada contra os perigos do absolutismo. No ambiente relativista, a ética se deteriora até se transformar em nada mais que considerações utilitárias ou pragmáticas. Se forem honestos consigo mesmos e olharem para as questões éticas com as quais são obrigados a lidar em seus cursos aqui em Harvard, perceberão que eles estão ensinando como chegar a certas conclusões por si mesmos e a formar certos juízos por si mesmos, que por fim serão bons para os negócios. Isso é bom e vocês devem fazê-lo. Essa é uma decisão prudencial que há de ser tomada. Isso é ser um líder empresarial responsável. Mas isso simplesmente não é ética e não deveria fundir-se com ética. Ética é o que deve ser, não o que é, ou nem mesmo o que é prudente. Houve um professor brilhante na Duke University, Stanley Hauerwas, que escreveu: a vida moral não pode ser encontrada por cada pessoa em busca de suas opções. No relativismo, tudo o que se tem é um conjunto de opções. A única forma de produzir a vida moral decorre da formação de pessoas virtuosas das comunidades tradicionais. Essa foi a sabedoria da civilização ocidental, aceita até a revolução cultural da década de 60, com a qual ainda sofremos. Qual é a resposta? Gostaria de abordar dois pontos. Primeiro, como cada um de nós individualmente pode avaliar o próprio arcabouço ético? E segundo, por que manter um conjunto de valores transcendentais é vital? Nosso arcabouço ético. Vivemos uma sociedade pluralista. Por acaso, sou batista e acredito com toda força que, no ambiente pluralista, devo ser capaz de defender meus valores, como vocês devem ser capazes de defender os seus. E dessa interação pode surgir o consenso em torno do qual concordamos conviver. Essa é a beleza do pluralismo. Ele não representa a extinção de todas as ideias, apenas a defesa delas e a descoberta da verdade por meio desse consenso. Do confronto provém certo consenso pelo qual as pessoas vivem. No entanto, afirmo que devem existir alguns valores e tomo a liberdade de defender minha crença em certo conjunto de valores históricos absolutamente essenciais para a sobrevivência da sociedade. Primeiro, deixe-me tratar da questão de como encontrá-lo. Se vocês tiverem aulas de filosofia na graduação, devem ter lido a respeito de Immanuel Kant e do imperativo categórico. Leram a respeito do racionalismo e das formas pelas quais as pessoas podem chegar ao próprio arcabouço ético. Imagino que a única coisa que posso dizer-lhes é que na minha vida, e não posso falar por mais ninguém, ele não funcionou. Cresci nos Estados Unidos durante a Grande Depressão e pensava que os maiores objetivos da vida consistiam em sucesso, bens materiais, poder e influência. Foi por isso que entrei na política. Eu acreditava na possibilidade de conseguir poder e influência sobre a vida das pessoas. Se me formasse em direito, como de fato aconteceu estudando à noite, e acumulasse honrarias e prêmios acadêmicos, isso me faria capaz de encontrar sucesso, poder, realização e sentido na vida. Sempre respeitei muito a lei. Quando ingressei na faculdade de Direito, passei a amar a lei. Aprendi a história da jurisprudência e a filosofia subjacente a ela. Estudei Locke, o Iluminismo, e as teorias sobre o contrato social em Brown, e senti grande respeito pelo processo político. Meu QI era acima da média e recebi alguns prêmios acadêmicos. Tornei-me muito virtuoso a meus próprios olhos. Quando fui para a Casa Branca, desisti da prática do direito, que me rendia quase 200 mil dólares ao ano, e esse valor, em 69, não era nada mal. Até certo ponto, hoje é normal para os recém-formados da Harvard Business School, mas naquele tempo era muito dinheiro. Consegui guardar um pouco de dinheiro, por isso aceitei o trabalho na Casa Branca por cerca de 40 mil dólares ao ano. Peguei tudo o que consegui guardar e apliquei às cegas em um fundo do Banco de Boston. Assim, permitam-me dizer-lhes algo. Se quiserem perder dinheiro, essa é a melhor forma de fazê-lo. Depois de 3 anos e meio, quando vi que o Banco de Boston havia feito com a minha aplicação às cegas, percebi que estava muito mais pobre ao sair do governo do que quando entrei. Havia, entretanto, algo de que eu tinha absoluta certeza. Ninguém podia me corromper, fora de questão. E se alguém me desse um presente de Natal, ele iria de imediato para o motorista da minha limusine. Costumavam enviar-me garrafas de uísque, caixas de bombons e todos os tipos de presentes. Tudo seguia de imediato para o motorista e eu não aceitava nada. Certo dia, Pat e eu fomos levados ao barco de uma pessoa. Descobri que se tratava de um barco alugado e acabei pagando metade do valor da locação porque não queria dar aparência de impropriedade ao fato. Imaginem, eu me preocupava com essas coisas. Terminei indo parar na prisão. De nada adiantou o imperativo categórico. O imperativo categórico diz que com o nosso processo racional chegaremos àquele juízo: se todos o seguissem, seria prudente e a melhor decisão para todos. Em outras palavras, aquilo que haveríamos de fazer só deveria ser feito se desejássemos que fosse a escolha universal de todos. Eu realmente pensava assim, e nunca na vida pensei estar desobedecendo a lei. Eu me sentiria aterrorizado em fazê-lo, pois poria em risco a licenciatura em direito, para cuja conquista dediquei 4 anos da minha vida estudando à noite. Trabalhei muito para chegar a Law Review, Order of Cove e Mott Court, tudo o que os advogados fazem, e me formei como um dos melhores alunos da turma. Eu não arriscaria isso por nada no mundo. Eu estava convicto disso. No entanto, havia 2 problemas. Todo ser humano conta com a infinita capacidade de autojustificação e autoengano. As pessoas se põem numa situação em que se encontram convencidas de forma absoluta de que o destino da República depende da reeleição dele, no meu caso, Richard Nixon. Tenho certeza de que as pessoas farão o mesmo no ano que vem em relação a George Bush. Existe uma enorme pressão de grupo e não há tempo de parar para pensar. Espere um minuto, isso é correto conforme algum padrão absoluto? Ou parece certo nessa circunstância? Será que está certo? Fui ensinado a pensar com clareza e cuidado. Como advogado, é isto que se faz. Arruma pasta, passa 4 anos da faculdade de direito e segue como um macaco. Casos e mais casos são tratados. Usamos o método de estudos de caso, como vocês se valem de estudos de casos aqui em relação aos negócios. Entretanto, esse método é um pouco diferente no curso de direito, porque sempre existe a conclusão fixa. Assim, eu sei pelo menos que há uma lei determinada a qual se deve chegar. Eu contava com toda a capacidade mental necessária para fazê-lo. Eu era capaz de me enganar de maneira infinita. Segundo e mais importante, e isto vai ao cerne do dilema ético dos Estados Unidos hoje. Mesmo se eu soubesse estar agindo errado, minha vontade era fazer o certo. E isso não é olhar em retrospectiva. Tenho de dizer-lhes que a resposta é não. O maior mito do século XX é o de que as pessoas são boas. Não somos. Não somos moralmente neutros. O professor Stan Seminal, meu grande amigo, é judeu ortodoxo. Perguntei-lhe um dia, Stan, se as pessoas fossem colocadas em uma sala e ninguém pudesse ver o que estavam fazendo, ou ninguém soubesse o que estavam fazendo, elas fariam a coisa certa durante metade do tempo e agiriam de forma errada na outra metade? Fariam coisas erradas o tempo todo ou agiriam com correção o tempo todo? Ele afirmou que as pessoas sempre fariam a coisa errada. Não somos moralmente neutros. Sei que dizer isso é muito impopular nos Estados Unidos hoje, mas é a verdade. O problema fundamental com o ensino de como chegar a soluções éticas é que ele não oferece ao mecanismo para sobrepujar a tendência natural de fazer o que é errado. É isso que diz C.S. Lewis, cujas obras exerceram influência profunda sobre mim. Meu abençoado amigo Tom Phillips me deu o livro Cristianismo Puro e Simples, quando recorri a ele no verão de 73. Em um momento de grande angústia na minha vida, eu não estava tão preocupado com o que acontecia no caso Walter Gate, mas sabia que não gostava do que estava acontecendo em meu coração. Algo estava diferente nele. Assim, fui vê-lo naquela noite. Fui encontrá-lo. E aconteceu que nessa noite, esse ex-capitão dos fuzileiros navais, o homem linha dura da Casa Branca e verdugo de Nixon, e todas as outras coisas que me chamavam naqueles dias, palavras que não podem ser escritas ou não deveriam ser ditas na companhia de pessoas educadas, grande parte delas justificáveis, se encontrava incapaz de tirar o carro da garagem quando deixava a casa de seu amigo, depois de ele ter me contado sobre sua experiência com Jesus Cristo. Eu estava chorando muito. Peguei o livrinho que ele me deu, Cristianismo Puro e Simples, e comecei a lê-lo e estudá-lo como eu estudaria um processo. Peguei meu bloco amarelo e analisei todos os argumentos dos 2 lados. Fui confrontado pela mente mais poderosa a que já havia sido exposto. Compreendi os argumentos favoráveis à verdade de Jesus Cristo e entreguei a minha vida 18 anos atrás. Minha vida nunca mais foi a mesma daí em diante e nunca mais poderá ser a mesma de novo. Descobri que quando Cristo entra em sua vida, ele muda a sua vontade. A presença de Cristo lhe dá o desejo de fazer o que você sabe ser correto, até mesmo naquilo que você sabe ser correto e não tem vontade de fazer. E na maior parte do tempo você não tem. Eis o que C.S. Lewis escreveu naquele tremendo livrinho, A Abolição do Homem. Adoraria que vocês lessem Cristianismo Puro e Simples, mas se vocês tiverem de escolher entre Cristianismo Puro e Simples e Abolição do Homem, leiam A Abolição do Homem, por causa do ambiente cultural de hoje. É um livro maravilhoso. Não sei como dizer isso em linguagem inclusiva, mas ele escreveu um ensaio extraordinário intitulado Homens Sem Peito. Trata-se de um artigo maravilhoso a respeito da vontade. Ele disse que o intelecto não consegue controlar as paixões do ventre, senão pela vontade, que é o peito. No entanto, nós zombamos da honra e então nos alarmamos quando existem traidores em nosso meio. Ele disse que isso se assemelha a obrigar quem passou pelo processo de castração a se multiplicar. Suas palavras diziam respeito à perda do caráter. Entre 1947 e 1948, muito antes dos resultados testemunhados por nós hoje a respeito da perda do caráter na vida americana. Basta de indivíduo. E quanto à sociedade como um todo? Em minha opinião, Margaret Thatcher proferiu um dos discursos mais notáveis dos tempos modernos há 2 anos e meio na Igreja da Escócia. Pode-se encontrar uma reimpressão no Wall Street Journal. Margaret Thatcher disse, e farei uma paráfrase desse discurso maravilhoso e eloquente, que a verdade da tradição judaico-cristã é infinitamente preciosa, não só porque ela crê em sua veracidade e ela professava sua própria fé, mas também afirmou porque proporciona o impulso moral que faz com que as pessoas superem a si mesmas e façam algo maior do que elas, sem o que a democracia não pode sobreviver. E continuou a defender sua tese, creio eu, de forma muito convincente, de que sem os valores judaico-cristãos na raiz da sociedade, simplesmente não pode existir sociedade. Os fundadores dos Estados Unidos criam nisso. Nosso país não foi formado como uma democracia totalmente tolerante, neutra e igualitária. Fomos formados como uma república, um certo senso da virtude republicana inculcada nos cidadãos, sem o qual um governo limitado simplesmente não poderia sobreviver. Ninguém disse isso melhor que John Adams. Nossa Constituição foi feita apenas para um povo moral e religioso. Ela é totalmente inadequada para o governo de qualquer outro. Alguns valores são inestimáveis. O impulso moral atua de 4 maneiras. Alguém me enviou uma carta sugerindo o assunto dessa palestra, porque pessoas boas fazem coisas más. Não tive tempo de escrever de volta e dizer porque penso de verdade que seria mais apropriado falar sobre porque pessoas más fazem coisas boas, pois esta é uma pergunta mais difícil. Por que fazemos coisas boas? Se vivemos em uma época de individualismo ontológico, se o individualismo radical é o ethos dominante do dia, se vivemos apenas para a satisfação dos sentidos, para o sucesso pessoal e para os sentimentos pessoais vívidos, por que fazer algo bom? Quem se importa? Não fará a mínima diferença, a menos que seja importante para o seu balancete. Mas isso é pragmatismo, não é fazer coisas boas, é puro utilitarismo. Em primeiro lugar, fazemos coisas boas porque há algo em nós que nos chama para algo maior do que nós mesmos. Como o nome diz, Prison Fellowship é um ministério nas prisões. Não se trata de um lugar muito glamouroso de estar. Visitei 3 prisões nesse fim de semana. Fiquei muito comovido com uma delas, porque 600 detentos saíram de lá e tiveram a vida transformada. Eram pessoas perdidas e esquecidas. Um homem se levantou e disse: 10 anos atrás eu estava na prisão e 2 de seus voluntários foram até lá, senhor cônsul, e se tornaram meus amigos, um casal de Akron, Ohio. Prosseguiu: Sabe, eles me visitavam todos os meses e desde então passaram a me escrever durante 10 anos. E continuou: Saí da prisão em setembro e eles me convidaram para morar na casa deles. Concluiu: Vou conseguir me recuperar. Por que as pessoas fazem coisas assim? Por que não vão às alas de doentes com AIDS? Um dos meus amigos visita o tempo todo a ala do presídio em que estão os portadores de AIDS e as pessoas morrem em seus braços. Acaso fazemos por contar com bons instintos? Não, é um impulso moral. Porque William Wilberforce se pôs de pé no parlamento, na Casa dos Comuns, e desafiou o tráfico de escravos. Ele afirmou que era algo bárbaro, e isso lhe custou o cargo de primeiro-ministro da Inglaterra, quando pronunciou essas palavras. No entanto, disse ele, como cristão, não tenho alternativa, e passou os 20 anos seguintes de sua vida lutando contra o tráfico de escravos, até acabar com ele na Inglaterra por causa de sua consciência cristã. O que é que faz com que nós, pessoas preocupadas apenas consigo mesmas e inclinadas ao mal, caso a história do século XX e da civilização esteja correta, procuramos fazer coisas boas? Em segundo lugar, Margaret Thatcher tem toda a razão. Uma sociedade não pode subsistir sem o consenso moral. Digo isso como alguém que se sentou ao lado do presidente dos Estados Unidos e observou o frágil consenso moral da nação durante a era do Vietnã. Ultrapassamos limites e estávamos errados. Mas o fizemos, sentindo que se não agíssemos, o país inteiro se desfaria. Era como se fôssemos uma república de bananas, tendo a 82ª Divisão Aerotransportada no porão da Casa Branca. Certa noite, meu carro foi incendiado com uma bomba quando eu estava a caminho de casa. Havia 250 mil manifestantes nas ruas. Vocês quase se perguntaram se a Casa Branca seria invadida. O consenso moral que mantém nosso país unido esteve em grande risco nessa era e durante todo o caso Watergate, depois do Vietnã. Não existe sociedade livre sem ele. E o que isso nos ensina? Tomás de Aquino escreveu que sem consenso moral não pode haver lei. O presidente Mao apresentou outra perspectiva ao dizer que a moralidade começa no cano de uma arma. Toda sociedade tem duas opções: ser conduzida por um governante autoritário, ou pode haver um conjunto de valores compartilhados e de certas coisas que temos em comum que nos dão os fundamentos filosóficos do nosso sistema de valores na vida. Afirmo, sem isso, chame de lei natural se quiser, de revelação judaico-cristã, de sabedoria acumulada de 23 séculos, de civilização ocidental. Não creio que possa existir uma sociedade. A razão por que temos hoje o pior índice de criminalidade no mundo é simples. Perdemos o nosso consenso moral. Somos pessoas que vivem para si mesmas. A população carcerária americana dobrou na década de 80. Somos hoje o número 1 na taxa de encarceramento per capita do mundo. Quando iniciei o Ministério Prison Fellowship, 15 anos atrás, os Estados Unidos ocupavam o terceiro lugar. Seguíamos atrás da União Soviética e da África do Sul. Hoje somos número 1. Embora tenhamos construído mais prisões e posto mais pessoas nelas, a taxa de reincidência permanece constante em 74%. As pessoas continuam voltando para lá. A resposta é bem simples. Hoje há crianças crescendo em famílias desestruturadas, que não estão aprendendo em nenhum conjunto de valores. Lembrem-se de que Stanley Hauerwas disse que o caminho para fomentar a ética encontra-se nas comunidades formadas pela tradição. Essas crianças não recebem nenhum conjunto de valores no lar, nem na escola. Assistem os programas de televisão durante 7 horas e 36 minutos por dia. E tudo o que veem é: só se vive uma vez, então faça tudo o que quiser. Ora, se esse é o credo pelo qual se vive, então aos 12 anos você estará nas ruas cheirando cocaína. Nós aprendemos e as colocamos na cadeia. Elas pensam que estamos loucos. Eu também acho. Até que se deseje ver a sociedade viver por um conjunto de valores diferente, continuaremos a construir prisões nos Estados Unidos, até que, como ocorre hoje, 25% da população americana, composta por homens negros dos grandes centros urbanos, esteja na prisão ou em liberdade condicional. Não se pode chegar a isso sem o consenso moral. Vai nos custar muito se não conseguirmos encontrar uma forma de restaurá-lo. James Wilson, ex-professor da Harvard Law School, escreveu uma das peças mais reveladoras que já li, e refiro-me a ela como um de meus livros, Reinos em Conflito. Ele escreveu um compêndio enquanto esteve aqui em Harvard, a respeito do relacionamento entre os valores espirituais e o crime. É muito interessante. O mito prevalente é que a taxa de crimes sobe em períodos de pobreza. Na verdade, ele diminuiu na década de 30. Ele descobriu que nos períodos de industrialização, ele aumentava à medida que os chamados valores vitorianos começavam a sumir. Quando ressurgiam os valores espirituais, o crime diminuía. Ele percebeu uma correlação direta. A criminalidade se eleva sempre que os valores espirituais decaem. Quando os valores espirituais se elevam, a criminalidade decai. Em terceiro lugar, acho que muitas vezes perdemos a base da política justa porque nos tornamos secularizados em nossos pontos de vista nos Estados Unidos e tememos olhar para a revelação bíblica. Ficamos aterrorizados com ela. Quando Ted Koppel fez o discurso inaugural na Duke University, alguns anos atrás, no qual afirmou que os 10 mandamentos não eram 10 sugestões e que Deus entregou os mandamentos a Moisés no Monte Sinai, vocês sabem o que a imprensa fez com ele? Foi horrível. Alguém como Ted Koppel não poderia ter dito uma coisa dessas. Assim deixamos de ver o que pode ser verdade. Falei a mais da metade dos deputados estaduais dos Estados Unidos e com muitos líderes políticos de todo o país. Sempre reafirmo para eles o mesmo argumento a respeito das prisões. Há pessoas demais encarceradas. Metade delas estão presas por infrações não violentas, o que para mim é um absurdo. Têm de ser postos para trabalhar. Ninguém deveria ficar sentado numa cela custando aos pagadores de impostos, 20 mil dólares por ano, sem fazer absolutamente nada, enquanto suas vítimas não recebem nenhuma indenização. Infratores devem ser colocados em um programa de trabalho para ressarcir suas vítimas. Sempre que falo sobre isso, a resposta dos políticos é surpreendente, de verdade. Falei sobre isso na Câmara do Texas e todos me aplaudiram. E em seguida, o porta-voz da Câmara disse: Sr. Consul, espere aqui. Tenho certeza de que alguns deputados gostariam de lhe dar uma palavrinha. Eles apareceram em grande número. Todos disseram que a restituição é uma ideia maravilhosa. De onde ele provém? Respondi. Vocês têm uma Bíblia em casa? Eles retorquiram. Se eu tenho uma Bíblia em casa? E arrematei. Bem, vão para casa, tirem o pó de cima dela e vocês verão que é exatamente isso o que Deus disse a Moisés no Monte Sinai. Essa é a verdade bíblica. Essa é a lição de Jesus e de Zaqueu. Fechamos os olhos para ela porque pensamos haver algo de errado com isso na sociedade tolerante de hoje. Entretanto, numa sociedade pluralista, e isso pode não estar errado, é preciso procurar bem. Se pudermos encontrar a sabedoria, vamos encontrá-la. A miúde se encontra a sabedoria nos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Em quarto lugar, nenhuma sociedade existe no vácuo. O vácuo não permanece vazio, ele se enche. No vácuo, muitas vezes, emergem os tiranos. Vocês acabaram de ver os 17 anos da dissolução da antiga União Soviética. Não é interessante que ao ruir com tanta frequência, isso aconteça porque as pessoas são fiéis a um poder acima daquele do potentado terreno? Lembro-me de quando o Papa João Paulo II afirmou que voltaria à Polônia se os soviéticos a invadissem no período da lei marcial, no início da década de 80. Alguns anos antes, Stalin havia declarado: "Ah, o Papa, quantas divisões ele tem?" Bem, como resultado do movimento Solidariedade, todos vimos com quantas divisões ele contava, bem mais que os soviéticos. Lembro-me de embarcar em um avião a me dirigir a Boston para ver nosso primeiro neto recém-nascido em 1981. Um homem se levantou no corredor do avião e ficou muito agitado quando me viu. Disse ele: "Chuck Colson." Ele estava barrando a passagem das pessoas atrás de mim, de modo que por fim eu fiz retomar ao assento. Esse homem falava tão rápido que eu não conseguia entendê-lo. Para encurtar a história, ele se apresentou como Benigno Aquino. Aquino me disse que leu meu livro, Nascido de Novo, quando estive na prisão por 7 anos e 7 meses como preso político de Marcos. Na cela em que estava, dobrou os joelhos e entregou a vida a Jesus Cristo e contou que, depois disso, toda a sua experiência na prisão mudou. Nino e eu nos tornamos bons amigos, fizemos algum programa de TV juntos e nos visitávamos com frequência. Ele me telefonou um dia e disse: "Vou voltar para as Filipinas." Respondi: "Nino, você acha que isso é prudente?" Respondeu ele: "Tenho de fazê-lo. Voltarei porque minha consciência não me permite agir de outra maneira." Ele estava em segurança nos Estados Unidos, tinha uma bolsa de estudos em Harvard e poderia lecionar onde desejasse. Ele e sua mulher tinham tudo o que podiam querer. Ele sabia, no entanto, que deveria voltar às Filipinas. "Minha consciência não me permite agir de outro modo", e disse: "Se eu for para a cadeia, tudo bem, serei o presidente da missão Prison Fellowship nas Filipinas." Declarou ainda: "Caso haja eleições livres, serei eleito presidente. Tenho certeza de que consigo vencer Ferdinand Marcos. Se eu for morto, sei que estarei com Jesus Cristo." Ele voltou com liberdade total e foi baleado e morto assim que saiu do avião. No entanto, algo extraordinário aconteceu. Algo conhecido pelo nome de poder do povo, que as pessoas saíram às ruas, os tanques pararam. Elas subiram nos tanques e colocaram flores nas pontas das armas. O tirano foi derrubado. Um governo livre foi confirmado, porque o povo cria num poder acima de si mesmo. Estive na União Soviética, ou melhor, na ex-União Soviética, no ano passado e visitei 5 prisões, 4 das quais nunca haviam sido visitadas por alguém do Ocidente. Encontrei-me com oficiais soviéticos, foi muito interessante. Encontrei-me com Vadim Bakatin, ex-ministro dos Assuntos Internos. Quando conversamos sobre o enorme problema da criminalidade na União Soviética, ele me disse: "O que faremos a respeito?" Respondi: "Senhor Bakatin, seu problema é exatamente idêntico ao diagnosticado por Fyodor Dostoiévski, o grande romancista russo. Em Irmãos Karamazov, ele escreveu o debate entre o irmão mais velho, não regenerado, e o irmão mais novo, Alexis, o sacerdote, a respeito da alma de Ivan, o irmão do meio. Em certo ponto, Ivan grita e diz: 'Se Deus não existe, tudo é permitido, o crime se torna inevitável.' Eu disse a ele: 'O problema da União Soviética são 70 anos de ateísmo.' Ele respondeu: 'Você está certo. Precisamos disso de que você fala. Como trazemos de volta a União Soviética?' Tudo o que consegui pensar foi no quanto somos tolos nos Estados Unidos, a ponto de desperdiçar nossa herança, num país onde se ignorou o rei de maior poder por 70 anos. Tudo está se perdendo. Encontrando a vontade de fazer o que é certo. Posso deixar com vocês apenas uma mensagem muito simples. Como alguém que pensava ter alcançado o ponto máximo e que mantinha uma posição de grande poder, jamais pensei ser um entre a meia dúzia de homens que se sentam à volta da mesa do presidente dos Estados Unidos da América, com todo aquele poder e influência. Descobri não haver limites para o mal em mim. Por causa do meu farisaísmo, nunca fui tão perigoso. descobri o que Sun Yat-sen escreveu da prisão de maneira tão brilhante que a linha entre o bem e o mal não passa por entre poderes e autoridades, mas oscila no interior do coração humano. Até mesmo a abordagem mais racional da ética é inerme se não houver a vontade de fazer o que é certo. De mim mesmo, e só posso falar por mim, não tenho essa vontade. Não faço o que quero e não quero fazer o que faço. Só quando me volto para aquele a quem celebramos na Páscoa, aquele que ressuscitou dentre os mortos, posso encontrar o desejo de para fazer o que é certo. Só quando esse valor e esse senso de justiça impregnam uma sociedade pode haver o consenso moral. Espero poder deixar com vocês, como futuros líderes empresariais, o pensamento de que a sociedade de que fazemos parte e pela qual devem manter um grande senso de responsabilidade e zelo administrativo necessita desesperadamente desse tipo de valores. E se me permitem dizer, cada um de nós também precisa deles. Pergunta para debate. Primeiro, por que pessoas boas fazem coisas más? Segundo, porque Margaret Thatcher disse que a sociedade não pode sobreviver sem o consenso moral? E terceiro, como Consol descreve a importância de Deus na cultura?